Até o céu a mágoa chega, transformando o ódio em chuva. Eram palavras carregadas ou momentos de recusa. Desde o pranto mais sentido, a raiva no coração se transforma no perdão de quem sente o amor. A dor une ou separa, depende de quem a sente. A vitória não é nada quando morre o oponente. Lágrimas de bondade afastam o sofrimento. O sorriso mais puro acalma o mais violento. Se fosse pra decidir o caminho a seguir, o livro da nossa vida não iria existir. Se fosse pra te achar, saberia onde ir. Se fosse pra te amar, só me bastava existir. Eu vivo a cada dia, insisto a cada passo. Às vezes em silêncio, temendo meu fracasso. Sobre tudo que acredito, vivendo intensamente. Caio, me levanto, não deixo de ir à frente. Ninguém sabe o caminho e qual destino seguir. E depende de você lutar e não desistir. Seja por mais um dia, um instante de paz. Sempre indo em frente, sem olhar pra trás. Ninguém sabe o caminho e qual destino seguir. E depende de você lutar e não desistir. Seja por mais um dia, um instante de paz. Sempre indo em frente, sem olhar pra trás. Minhas pegadas na areia eu deixo aonde passo. Sempre de cabeça erguida, longe do fracasso. Aprendendo com os erros e falhas do percurso. Não desisto, me entrego, estudo sempre um recurso que me leve a outro estágio ou fase da missão. Procuro serenidade, constante elevação. Na alma sem matéria, riqueza, miséria humana. Eu venço pelo suor, ou minha aura emana. Chama que não se apaga ou se aquieta jamais. Represento quem eu amo, todos meus ancestrais. Na vida, na morte, na sorte ou no azar. Que eu leve a bondade por onde eu for passar. Se vou achar a resposta ou pra tudo solução. Que haja esperança e luz no meu coração. Amarguras não mais, que eu não olhe pra trás. Que eu semeie no solo reflexão, amor, poesia e paz. Ninguém sabe o caminho e qual destino seguir. E depende de você lutar e não desistir. Seja por mais um dia, um instante de paz. Sempre indo em frente, sem olhar pra trás. Ninguém sabe o caminho e qual destino seguir. E depende de você lutar e não desistir. Seja por mais um dia, um instante de paz. Sempre indo em frente, sem olhar pra trás. DJ Saíde, Deja Vu, Contra Fluxo, Paz.